Canção da Rosa Interior. E a rosa se reintegra. Há um novo rito na fonte de ouro, início e fundamento. O permanente canto, alto e infinito, se interioriza em mim, do tempo isento. Íntegra e eterna, a rosa eleva ao vento a voz deste inconsulto o ser aflito que vive em mim, sem mar nem firmamento, neste mundo indiviso que reflito. Flor passional, dramática e tristonha, introspectiva como alguém que sonha um pensamento lírico e profundo, vai construindo a eterna sinfonia, dando sentido, música e poesia às mais longínquas vozes deste mundo.